Pensando na cachorra da vizinha, viajar pra Ilha Bela, Rui Moreira. Diz aí que é geografia. Poderia desejar um enorme pé de manga, enorme pé de manga, e pra trepar até o pico, me lambuzar na ciranda. Poderia. Tá pensando na cachorra da vizinha, viajar pra Ilha Bela, Rui Moreira. Diz aí o que é geografia. Poderia desejar um enorme pé de manga, pé de manga, e pra trepar até o bico, me lambuzar na ciranda. Da vida, sacanagem, divina, confusões do coração. Poderia tá pirando na cachorra, divina, sacanagem, da vizinha, lambuzar do coração. Poderia tá pirando nas potências da vida, sacanagem, divina, confusões do coração. Poderia tá pirando na cachorra, divina, sacanagem, da vizinha, lambuzar do coração. E essa batalha que não me deixa pensar. No coro do tambor eu sinto a vibração. Minha cabeça não pertence à minha razão. No coro do tambor eu sinto a vibração. Minha cabeça não pertence à minha razão. Tá dançando no balanço, dançando no balanço, dançando no balanço desse som. Tá dançando no balanço, dançando no balanço, dançando no balanço desse som. Tá dançando no balanço, dançando no balanço, dançando no balanço desse som. Tá dançando no balanço, dançando no balanço, dançando no balanço desse som. Thank you.